Sul, que faz parte do grupo que elaborou o projeto original, justifica a manutenção das cotas. Na base da pirâmide estão os mais pobres, os mais abandonados socialmente, os que recebem os menores salários. As mulheres negras são as que mais sofrem a violência, que chega às raias, inclusive, de impedir a sobrevivência, dado que são jovens negros que mais são mortos. Todos esses dados difíceis e terríveis, tem pelo menos uma lei onde nós podemos nos amparar e dizer que o Estado brasileiro reconhece a sua responsabilidade em reverter e enfrentar essa realidade construída historicamente sobre a qual toda a riqueza brasileira foi estruturada. Mas ao discutir a questão racial em uma sessão do plenário, o deputado Hélio Lopes, do PL do Rio de Janeiro, por exemplo, disse que é favorável apenas às cotas para alunos de baixa renda. Vamos acabar com essa balela! Não existe racismo no Brasil! Brasil não é um país racista! Existem casos esporádicos de racismo que eu sou contra! Não às cotas! Principalmente, não às cotas raciais! Já o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, apresentou o projeto para manter apenas as cotas baseadas na renda, alegando que a Constituição proíbe a discriminação racial. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse na última sessão antes do recesso que vai buscar negociar um acordo. Não vejo que vai ser uma matéria de fácil caminhamento, mas temos um tempo para dialogar com o governo, como tantos outros temas que estão me sendo solicitados. Temos várias coisas aqui que não tem acordo para votar hoje, mas que poderá ter até os esforço concentrado. Eu não posso me comprometer porque eu não tenho autorização do governo para me posicionar sobre a matéria, porque ela acabou de ser publicada o novo texto. Dados oficiais mostram que a população negra representava cerca de 56% da população brasileira em 2018. No entanto, pouco mais de 30% dos brasileiros com ensino superior eram negros. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Paulo Triolo e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Em casa. Faz um teste de farmácia IDV. Se der positivo, eu caso com 95,5. Nem precisa de DNA. Muito mais música. Usa no sofá, a chave, o celular. Inclusive eu. Lá está. Trabalho. Foi amor, pra mim foi amor. E o meu coração sentiu quando te viu, se apaixonou. Dia e noite. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça. Imperial FM. A Imperial FM conecta você com a música. Informação com alegria e alto astral. É Imperial FM, sua melhor estação. O avião muda de curso. O clima fica tenso dentro da cabine. Os passageiros não sabem o que está acontecendo. O avião voa baixo. Os radares não o detectam. O rádio não funciona. A tensão aumenta. O piloto pega o microfone e dá a notícia. Alá! Alá! Alá! Alá, o aeroporto! Ufa! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Uma iniciativa. Grupo dos profissionais de rádio. E da Imperial FM. Quem anuncia na Imperial vende mais. Fale agora com milhares de clientes. Entre em contato com nosso departamento comercial. Ligue 86-3271-1212. Ou mande seu WhatsApp 86-999-880022. E-mail fmimperial@hotmail.com. Imperial FM anunciou, vendeu. Consulta. Consulte nossos especialistas. Você sabia que o rádio é o veículo mais acessível às pessoas? Nem todo mundo assiste TV, nem todo mundo lê jornal, nem todo mundo usa a internet. Mas quase todo mundo, inclusive nós, escutamos rádio todos os dias. O rádio está presente em 99% das casas brasileiras. O rádio é imbatível. Fique ligado. Anuncie no rádio. Uma iniciativa. Grupo dos profissionais de rádio e da Imperial FM. Piauí, Ceará, Maranhão. Na frequência 95,5. O Brasil e o mundo se conecta com a gente. No nosso aplicativo FM Imperial. Praça Domingos Mourão Filho, 525, Pedro II, Piauí. Sua ZYD 331, 100% digital. Imperial FM. Ouvida em 3 estados. Pra falar de amor. Imperial FM. As mais lindas canções. Imperial. Momento de amor. Não voltar para alguém que já te magoou, essa pessoa que te magoou um dia, é um ato de amor próprio e autopreservação. Quando alguém te magoa, isso significa que esse alguém não te priorizou, não teve cuidado com você. E quem faz isso uma vez, também faz isso duas vezes. Por isso, preserve-se. Não voltar para alguém que já te magoou é um ato de amor próprio e autopreservação. Estamos aqui na Imperial, noite romântica, quarta-feira, 20 de julho de 2022. Tony Santos para tocar os corações apaixonados. Esse dia especial, nessa noite romântica de domingo. Vamos celebrar a paz, celebrar aquela amizade verdadeira, aquela amizade que vale a pena compartilhar coisas boas. Vamos compartilhar coisas boas, ouvir a boa música com a Imperial FM. Momento de amor, lindas canções, tradução. Declaração de amor. Vem com a Imperial. And love is all